96.1 Rádio Livre Capivara. Com você, querido ouvinte, querido ouvinta, o seu sexto samba da terra. Gostaria só de falar que pra mim é muito revigorante estar aqui, né? Toda vez eu me sinto muito bem, minhas energias se renovam, minhas forças para continuar a minha caminhada ao longo do final de semana e da próxima semana, esperando a sexta-feira de estar aqui com você, Massacration, de estar aqui com vocês todos que acompanham a gente em casa, pela internet, pelo rádio, sabe-se lá quem tá pegando, né, e sacou que tem esse programa aqui na cidade, né? Mas é isso, e hoje a gente vai apresentar Partido Alto, né, que é um estilo de samba muito antigo, que tem muita raiz de repente, e depois Candeia. Notícias, poemas, prosas e muita alegria não faltará aqui, com certeza. Massacration de novo, dando PT. Fala aí, Massacration, como é que tá? Salve, salve, Russo, salve, salve, galera. Isso aí, Massacration na área. Isso aí, mais um samba da terra com dor de cabeça da balada do dia seguinte. Do dia anterior, na verdade. Mas é isso aí, o programa hoje tá mais uma vez especialíssimo, né? A partir do alto. É um movimento bem interessante aí. A gente vai discutir um pouco sobre esse movimento ao longo do programa. E o próprio Candeia, que faz um sambinha, sambão, muito bom. E é isso aí, a gente vai começar agora com um documentário sobre o Partido Alto, que chama Partido Alto, que infelizmente, ou felizmente, vocês poderão apenas ouvi-lo, mas é possível encontrá-lo na internet como Partido Alto. Já tem, tá, a gente tá divulgando aqui lá no Facebook. Então é isso aí, Partido Alto com vocês. Fala aí, Russo, mais alguma coisa? É isso aí, gente. A gente vai começar agora é um documentário, mas tem muita música, tem algumas falas muito interessantes, né? E a gente tem que saber cultivar também a cultura do ouvir, não só ficar preso a um aparelho que prende a nossa visão e nosso foco em algumas coisas. Não que a televisão seja ruim em si, né? Mas a gente tem que cultivar o ouvir mesmo, né? É difícil a gente parar e ouvir mesmo o que o outro está dizendo pra gente. Hoje em dia, a gente esquece da atenção, da necessidade que a gente tem de ouvir. Bom, é isso, 96.1, mais alguma coisa, Massacration? 96.1, Rádio Livre Capivara. Esse é o seu samba da terra, hoje sem já, é nóis. Porque o bom samba é forma de oração. Zé Noel, ela chora berçando. Tomando com amor batida de limão. E como eu levei minha vida cantando, eu deixo meu canto pra população. E como eu levei minha vida cantando, samba de partido alto. Em algumas fórmulas existe uma grande semelhança com a música nordestina, com repentistas nordestinos. Porque o samba de partido também tem aquela fórmula da improvisação. A improvisação que vai nascendo não só sobre o tema, refrão, mas também sobre o ambiente, sobre um clima que vai se criando aos poucos. E da Mangueira tem um partido que diz assim: quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, outra vez, quem mandou duvidar, quem mandou duvidar, meu amigo camarada. O Tantinha vai falar, quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Ah, quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Uma cana quebra outra no meio do canavial. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Agora é o Osmar, quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quando eu pego meu cavaco, eu não quero mais parar. Quem mandou duvidar? Quem mandou? Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Existem diversas formas de partido alto, variando-se, entretanto, nos números de versos, versos de quadra, versos duplos, no caso, como também depois tomou a forma de o partido estendeu-se de uma tal maneira, que ficou sendo o que hoje é considerado a primeira parte de um samba. Era o caso que os grandes sambistas se referiam, que os sambas antigamente não tinham segunda parte, era uma espécie de partido, era um samba com uma só primeira, onde os versos eram improvisados. E como forma de partido, nós tínhamos na Portela, eu me lembro bem, que eu encontrei um tipo de partido muito diferente do que se tem feito, e hoje em dia, aliás, tenho a impressão que já não se faz mais. Era um partido que se identificava pelo som do cavaquinho, pelo instrumento de um prato, em que se formava a roda de samba sem refrão. Era somente o cavaquinho fazendo aquela sonorização. E mais os demais ritmos que iam se aderindo ao espírito do trabalho que pretendia fazer. Nós tivemos no partido alto passos diversos. O miudinho, por exemplo, era mais ou menos assim. Thank you. conhece? Legal, Will. Isso aí. Diversas formas de partido. Nós tínhamos também a maneira de dançar um partido em que se dançava com as mãos na cadeira, com a mexida pra fazer. Mostra pra gente quem era o partido. A cabocha entrava na roda, se requebrando, se rebolando com as mãos na cadeira. Também no partido, um outro tipo de passe, chamava-se amoladinho, que o Tantinho vai fazer agora. Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Mas eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Eu vou diz. Embora. A romper da aurora. A romper da aurora. Mas eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou chorar, meu bem. Não chora. Eu vou embora. Eu vou embora. A romper. Música de pequena e de comunicação, imediata. É uma coisa que se fala pouco e se diz muita coisa. Mas eu entendo que parte do alto é uma variante do samba, não é? É um samba em compasso mais lento, porque eu acho gostoso o ritmo do parte do alto. Agora, o ritmo do parte do alto tradicional, onde os sambistas improvisavam. Porque você sabe que existem muitos sambistas aí que não improvisam, não tem a facilidade de improvisar, né? O que vem na tua cabeça assim, esse negócio de partido alto? É o seguinte, o partido alto, justamente, foi o princípio do samba que veio da Bahia, aqui para o Rio, e que chamava-se batucada. Então, os cobras da época e tal, o Fama Brancura, Baiano e outros mais, Baianinho e outros mais, Paulo da Portela. O Paulo, o partido do Paulo da Portela mesmo, viu? quando eu era criança em Quintino, que eu morava em Quintino, que eu nasci no Engenho de Dentro, ia lá em casa, cantava com meu pai, para conversar com meu pai. Não era fácil, Preto Rico. Perguntou o velho Candeia, eu quero fazer uma coisa assim, eu tenho palco meu, no bate-bufo do Catelefofo de Sinhá, porque o angu do Rodolfo deu mofo, no bate-bufo do Catelefofo, naquele dia, ninguém podia chegar. Lá ninguém mais se entendia, todo mundo queria brigar. O angu de Rodolfo deu mofo e a rapaziada queria arrangar. Acabou o Sinhá alvoroço, o bate-bufo de Sinhá. Mas roupa pra ninguém, antigamente o pobre ia lá, apavou um bagulho lá, o sapato meio furado, onde ele bota a sola, cose e tudo. Então quer dizer que o que enche Judas agora não é mais mulambo, é capim. Ai, que será de mim? É, mas isso aí, não, o que eu tô falando é o seguinte, isso aí era o samba como se fazia antigamente, quer dizer, o samba que só tinha a primeira, na segunda negro ficava versando. Eu queria ver se arrumava uma coisa mesmo de partido alto mesmo, sabe, um refrãozinho mesmo de partido alto, sabe, é que pra dar base pra negro ficar dizendo os versos também. Olha lá, é uma coisa assim, mas né? Começa o partido, partido de coração. O nome desse partido é Limoeiro Limão, oi Limão. Da Conceição, lá eu tomei o verdadeiro limão, o limão. O pagode do Manasseia está melhor como um tapão. Pra complementar, tem batida de limão, ô limão. Ô limão, ô limão. Eu cheguei aqui agora e fui olhar no limoeiro. Para a paia um limão, pra fazer um bilisqueiro, ô limão. Ô limão, ô limão, ô limão, ô limão. Sou Altair do samba, pelo sim ou pelo não. Sou filho do Alvarenga, neto de Napoleão, ô limão. Veja como o samba fica bom. Vamos embora. A roda de partido é um momento de liberdade. O partideiro mesmo tira o verso de improviso, como faziam João da Gente, Alcides, Aniceto do Império, Candeia e tantos outros. Hoje, como não há mais essa obrigação, qualquer um pode dizer seu verso mesmo decorado. Eu também sou Cassino, não quero ficar na retaguarda. Onde morar? Onde morar? A velha guarda na portela, usa de sinceridade. Eu digo pra você o que eu tenho que falar. Admiro em Caixinha, desde foi o dom do canto. Quando menino, eu via no partido uma forma de comunhão entre a gente do samba. Era brincadeira, a vadiagem, onde todo mundo participava como podia e como queria. A arte mais pura é o jeito de cada um, e só o Partido Alto oferecia essa oportunidade. Eu fui o lemba, na matriz de Carolé, o jeito que tem no corpo, tem na mão e tem no pé. Eu não escutei o que o meu filho pede, gostou de falar, mas o samba tá bonitinho, o samba vai continuar. O samba tem hoje muitos compromissos que reduzem a criatividade dos sambistas aos limites ditados pelo grande espetáculo. No partido, porém, tudo acontece de um jeito mais espontâneo. Por isso sempre haverá partideiros e o verso, de improviso ou não, refletirá as verdades sentidas na alma de cada um. Vamos vadiar, né? Quando se joga na minha cama, ela faz cinema, ela faz cinema. 96.1 Rádio Livre Capivara. É nóis. Acabamos de apresentar aqui o documentário Partido Alto, certo? A primeira parte que vocês ouviram, hein? Era o Candeia apresentando o Partido Alto numa laje lá da casa dele. E depois era um pagode que acontecia na casa da Manasseia, na Portela, se eu não me engano. E deixa eu baixar um pouco o PG aqui. Dá pra sentir mais ou menos o que é o momento ali, né, no Partido Alto. O Partido Alto é o samba que tem uma base, né? E a galera fica improvisando de acordo com o que tá acontecendo. Uou, quase bateu a porta. Tá acontecendo no momento lá, né? Falando sobre o que quiser, o que bem entender. Um provocando o outro, outro provocando um. Mas é isso. Partido Alto é isso, né? Não tem muito o que falar. Tem mais o que sentir mesmo, né? Do momento no Partido Alto. Tem a base e a gente improvisa em cima dela. É, uma brincadeira mesmo, né, que o pessoal, que o povão mesmo fazia nos morros cariocas, né, e pelo documentário a gente pôde ver, né, que não era, que além de ser muito popular no sentido de vai colando a rapaziada lá e vai soltando o repente, vai falando, vai improvisando em cima da base, como também aparentemente a galera é bem ligada aos grandes grupos de samba, né, como a Portela, ou é que as comunidades, na verdade, né? Não necessariamente ao bloco carnavalesco em si, mas é toda a comunidade da Mangueira, da Portela. E é muito rico, né? Como é rico, assim, essa, por exemplo, como o próprio documentário diz, né? Que esse samba veio da Bahia, né? O samba do Partido Alto. Veio com os nordestinos, sim, foi se instaurar lá no Morro Carioca e virou tudo uma coisa só, né? E até o próprio Paulinho da Viola, que é o que aparece bastante nesse documentário, ele tem uma puta de uma influência dessa velha guarda, assim. Ele é considerado também, talvez, um desses velha guarda, mas ele ainda é um novinho, assim, né, dentro da galera do Partido Alto, dentro da Voz do Morro, que a gente apresentou outro dia. Tanto que o Paulinho da Viola, ele não faz Partido Alto, né? Ele não faz esse estilo de samba, né? Ele teve que buscar nas raízes lá no morro e tentar reativar, porque você percebe no documentário ele pedindo pra galera lembrar, né? É, então, que o Paulinho da Viola, ele é um sambista clássico, assim, clássico no sentido de... do que a gente conhece. É, clássico dentro da mídia, ele é um dos sambistas mais famosos, né? Mas muito interessante, né, esse Partido Alto aí. Vamos soltar mais uns sons do Candeia, pelo amor de Deus. E... só falar mais alguma coisa. Eu queria, na verdade, ler uma poesia de uma moça que eu conheci lá em Lavras, né? Nosso amigo Igão fez um exercício com eles, com alguns cursistas de um curso de formação política que estava acontecendo lá em Lavras. Eles foram falando palavras de frutas, né, que rimavam uma com a outra. E aí o Igão dava para os cursistas 10, 15 minutos para eles fazerem uma poesia, né? E só para mostrar como a gente realmente também consegue improvisar e fazer algumas coisas rápidas, né? Como a gente consegue ser poeta, como a gente consegue ser cantor, como a gente consegue ser radialista, né? Programador. Mas enfim, não tem nome, mas é da Nath, a Natália Nogueira, a poesia, e a poesia é: quem me dera se cada lágrima tivesse gosto de morango, bem doce ou algo parecido com jambo. À noite, com meus devaneios, eu tivesse uma pitanga para adoçar a minha vida. Acalmar meu coração serviria um mamão. Que em minhas tardes, depois da chuva, quando o sol vem de mansinho, minha janela se enchesse com o som dos passarinhos. Qualquer coisa bem suave serviria uma manga, um melão, uma pitanga. Serviria mamão, chá de canela ou pequeninas seriguelas. Ah, seria bom se todas as nossas lutas fossem recheadas com gosto de frutas. Natália Nogueira, esse é o Samba da Terra, 96.1, Rádio Livre Capivara. Tá sempre com dois lados, amor é tema tão falado. Mas ninguém seguiu, nem cumpriu a grande lei. Cada qual ama a si próprio. Liberdade e igualdade, aonde estão? Não sei. Cego é quem vê, só aonde a vista alcança. Mandei meu dicionário às favas. Mudo é quem só se comunica com palavras. Se o dia nasce, renasce o samba. Se o dia morre, revive um samba. Ora na filosofia. Mora na filosofia. Mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora, mora céu. É lua que brilha no mar. E o samba não vai acabar. Apaixonado na boca senti. Silêncio, tamborim, eu quero anunciar o fim da minha dor. Chegou o dia, repique tamborim, eu quero festejar, porque o meu amor voltou pra mim, porque o meu amor voltou pra mim. Embriagavam de harmonia os corações. saudade, saudade do chorinho e dos chorões, que entre primas e botões, entre acabam de harmonia os corações. Toda noite era de festa e se ouviam as serestas pelas ruas sob o clarão da lua. Saudades do famoso Zé com Fome, um sambista de renome que meu povo não esquece. Saudades de Paulo da Portela, esta melodia singela é meu samba, é minha prece. Saudades de Paulo da Portela, esta melodia singela é meu samba. Custe o que custar, vai ganhar e vai levar a melancolia desta vida desigual. A razão da alegria do povo é samba, é carnaval. A razão da alegria do povo é samba, é chegando a hora agora, eu quero ver quem vai sair, quem vai chorar, quem vai ficar de fora. Vou viver na avenida o que se deixa na vida, vou sambar até o sol raiar. Nosso enredo já não é segredo de ninguém, mas temos medo, pois o samba custe o que custar, vai ganhar e vai levar a melancolia desta vida desigual. A razão da alegria do povo é samba, é carnaval. A razão da alegria do povo é samba, é carnaval. E futebol. Romântico 96.1 Rádio Livre Capivara. É isso aí, galera. Estamos aqui no mais um Samba da Terra. É seu programa semanal de samba aqui da Rádio Livre Capivara. Mandar um abraço, um beijo pra galera que tá aqui acompanhando a gente pela internet. Um abraço pra você, Diogo. Lindo, meu querido amigo Diogo. Mandar um beijo também pra Baby, aquela cachorrinha lá de casa, né? Triquinada. Bom, gente, agora deixando de falar de coisas à toa. Não, ou melhor, né? Mandar beijo pros camaradas. É uma coisa muito importante. Quem disse que isso é uma coisa à toa? Isso é uma coisa importante. É, mas falando agora um pouco mais aqui, estamos no site de notícias que a gente sempre entra aqui, que é o mst.org.br. Por esse site, galera, vocês conseguem ter uma outra visão do movimento, né? Tem uma série de notícias escritas por eles mesmos, né? Que a gente não tem muita oportunidade de ouvir da boca de acampados e sentados e dirigentes do movimento o que se passa com o movimento, né? E estamos com uma reportagem aqui, cujo título é 2011, ano perdido para a reforma agrária, né? E o que está falando basicamente a reportagem? Que os investimentos em compra de terra, em assistência técnica, em crédito para instalação de casa, para conseguir fazer instalações básicas na sua propriedade rural, estão liberados, mas não se destina esse crédito, né? Por exemplo, nós temos aqui um crédito para instalação de casa, moradia, né? Nos assentamentos, tem um orçamento de R$900 milhões previstos, né? E o que foi empenhado nesse ano foi 22% desse orçamento, que é de R$204 milhões. Como que a gente quer ter um campo forte se a gente não possibilita os próprios assentados, não possibilita aos próprios assentados conseguirem ter agroindústria, né, em forma de cooperativa, para agregar valor nesse produto e conseguir levar ele até nós, né? Como que a gente, por exemplo, um local onde se produz muito arroz, precisa ter uma agroindústria para manufaturar aquele produto, ensacar aquele produto e que ele chegue no nosso mercado, né? Afinal, a reforma agrária que tem que ser feita no país é para isso, para gerar alimento e emprego e renda para a nossa população, né? Ao contrário do que o modelo do agronegócio prega, né? O campo é um deserto de cana, normalmente aqui no estado de São Paulo, um deserto de cana verde. Em alguns lugares a gente vê laranja ainda. Mas é isso, assim, né? O governo ele prioriza um outro modelo de agricultura, um modelo que favorece ao agronegócio, né? E o que o agronegócio está interessado é no lucro, né? E quando ele está interessado no lucro, ele vai plantar aquilo que dá lucro para ele. O que dá lucro para o agronegócio? Soja, né? Cana de açúcar. Muito obrigado. É, ao meu parceiro nesta canção. Milho. Né? Essas coiseiras, tudo laranja. Né? E que são laranja, por exemplo. Boa parte da produção de laranja no Brasil é tudo exportada, né? Não fica nada pra gente. Bom, mas é mais ou menos isso. Zé Bigodinho está na área. Aê, Zé Bigodinho. Manda um salve pra galera, fala alguma fita. Boa tarde, galera. Zé Biga aqui na área. Bom, estamos aí, né? Conforme o Russo já comentou, o governo aí tá dando uma de Robin Hood e ao contrário, né? Pegando dos pobres, miseráveis, para dar aos ricos. A gente tem um orçamento, como ele falou aí, que não é empenhado, né? E como é que você dá condição material de sobrevivência para a pessoa? De nome, ele vem falar ainda dos propagandas do governo, vem falar do que, Russo? Vem falar de acabar com a pobreza? Como assim acabar com a pobreza? É dando esmola? Dando dinheiro para o pessoal, ou é dando condições de trabalho para ele? É reforma agrária. E já. Não, Russo? É o que a Marina dos Santos, da Coordenação Nacional do MST, fala aqui, né? Sem reforma agrária, superar a pobreza não passa de propaganda. Estão propagandeando uma coisa para nós. Estão vendendo pirulito, mas... Estão querendo vender pirulito, mas não é pirulito que estão vendendo para nós, entendeu? É algum doce bem amargo, que um dia a gente vai pagar nessa terra aqui, porque ninguém come cana de açúcar, certo? Quase ninguém nesse país come soja. O que tem no nosso prato diariamente é arroz, feijão, salada, alface, tomate e carne. E olha lá, né? Eu tô falando que nós tem aqui na universidade, pá, tudo isso. Mas, e aí? Tem muita gente que nem isso tem pra comer. É aquela velha história do rei que tudo que ele custava virava ouro, né? Se você faz aí, planta soja, planta cana, dá ouro, transforma em ouro, mas você come ouro depois? Como é que você faz? Você faz carinho com ouro? Né? E as pessoas que você gosta, como é que é, né? Bom, saravá, galera. 96.1. Rádio Livre Capivara. Vamos voltar aqui com Candeia. É, eu não sei que música que a gente parou, mas eu acho que foi essa. Saudade. As músicas que a gente tocou até agora foram Caro Ouvinte, Caro Ouvinta, da Rádio Livre Capivara. Filosofia do Samba, Vem é Lua, Silêncio Tamborim e a última eu acho que foi Saudade. Agora, a hora e a vez do samba. Se não for essa, a gente pula pro quarto escuro. 96.1 Rádio Livre Capivara. Você nos ouve também pela internet. www.radiocapivara.blogspot.com. É nóis! Se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Saudades do chorinho e dos chorões, que entre primas e bordões embriagavam de harmonia os corações. Toda noite era de festa e se ouviam as serestas pelas ruas sob o clarão da lua. Saudades do famoso Zé com Fome, um sambista de renome que meu povo não esquece. Saudades de Paulo da Portela, esta melodia singela é meu samba. Samba é minha prece, saudades, saudades do chorinho e dos chorões, que entre primas e botões embriagavam de harmonia os corações. Toda noite era de festa e se ouviam as serenas pelas ruas, sob o clarão da lua. Saudades do famoso Zé com Fome, um sambista de renome que meu povo não esquece. Saudades de Paulo da Portela, esta melodia singela é meu samba, é minha prece. Saudades de Paulo da Portela, esta melodia singela é meu samba. Vou sambar até o sol raiar.

Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí, pessoal. Escuta. Para um pouquinho aí. Vou armar um partido, tá legal? Então, vai pro lado de lá e vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá, vai sambar. Me leva pro lado de lá. Vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. Sexta-feira, sábado, aleluia. Se eu pegar na viola, meu bem, o pagode continua. Vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. Com galinha, batata, com dobradinha, munguzá e vatapá. Tem água doce, água quente, água fria, água ardente de palinha. E as águas vão rolar, vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. Vila Aniceto e o Darcy. Vai o Xangô, vai Padeirinho e Joãozinho. Eu também sou partideiro, eu também tenho que ir. Vai pro lado de lá. Vai pro lado de lá. Pode comandina, não carrega patuá. pagode não se meta. Eles cortam com machado, eu rependo com a marreta. Maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. Quem é bamba não bambeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira, eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira, quem é bamba não bambeia, falo por convicção, enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. D'água, ou com um sorriso na boca, com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca. Quem é bamba não bambeia, falo por convicção. Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. Nesta cadeira, eu já disse, já falei, que seja qual for a maneira, quem é bamba não bambeia, falo por convicção, enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar. De qualquer maneira, meu amor, eu canto. É isso aí, Rádio Livre Capivara 96,1 FM. Vocês estão no programa Samba da Terra, que é o seu programa de samba aqui pela Rádio Livre Capivara. Hoje, em especial, nós estamos aqui soltando um som do Candeia, que na verdade o programa ele foi em homenagem ao samba partido alto, que é um estilo lá, é um estilo precursor do samba. E hoje a gente tocou o álbum Filosofia do Samba, que é do Candeia, de 71. E até agora a gente tocou as músicas Filosofia do Samba, Vem a Lua, Silêncio Tamborim, Saudade, A Hora é a Vez do Samba, Quarto Escuro, Vai Pro Lado de Lá, Saudação a Toco Preto. E De Qualquer Maneira. E agora temos mais três músicas, mas antes disso a gente queria vincular uma notícia aqui, como é de costume aqui no nosso programa Samba da Terra. E é uma notícia que a gente encontrou aqui no jornal Brasil de Fato, né? Que é um jornal bem... foi indicado por um amigo nosso aí, o Dred Loiros. E esse jornal, Brasil de Fato, se vocês não conhecem, é um jornal que tem um viés bem esquerda, no sentido anticapitalista mesmo. E ele é bem ligado aos movimentos sociais do Brasil, né? E ele traz as notícias que você vê aí pela Globo, por todas essas porcarias, só que com uma puta análise, assim. Você acredite ou não, ou concorde ou não, é uma análise muito diferente do que você vê das análises, que eu não considero análise por nenhuma, que a gente vê nas grandes mídias, né? E a notícia de hoje é que foi ocupado o canteiro de obras lá da usina Belo Monte, né? Lá em Altamira, que é no norte do Pará. E que é isso aí, né? Que são 600 indígenas e também pescadores e ribeirinhos e populações que serão totalmente afetadas, né, pela construção desse mega empreendimento que é a hidrelétrica. E eu acho que cabe a gente fazer também um pouco de uma discussão assim de o que é uma hidrelétrica, né? O pessoal hoje está atrás de recursos renováveis, né, de energia. E eles colocam como um recurso renovável, por exemplo, uma hidrelétrica, já que a água não vai acabar, entre aspas, como a cana de açúcar, já que você pode plantar e colher quantas vezes você quiser, ou o óleo da mamona e assim por diante, como recursos renováveis. Eles podem ser renováveis segundo a visão cientista, né, cientificista do caso, assim, mas exclui toda a parte social, exclui toda a parte do agronegócio, exclui toda uma outra visão de que ela é renovável, entre aspas, já é entre aspas dentro dos recursos do ecossistema, do planeta Terra, mas ela traz impactos monstruosos, como a gente pode ver aqui, você que está sintonizando a Rádio Capivara aqui no estado de São Paulo, me fala um espaço de terra aqui que você não vê cana, ou principalmente nessa nossa região centro do estado, indo ainda mais para Ribeirão Preto, pelo amor de Deus. É só cana-de-açúcar e isso é renovável? É, ou a monocultura é uma coisa positiva no sentido de energia, de tudo isso? Acho que a gente tem que colocar tem que pensar nesse tipo de coisa para não ser enganado, literalmente enganado, com essa mídia que banca os políticos e banca toda essa lógica de que a gente está usando fontes de energia renovável, mas que traz impactos violentíssimos, como, por exemplo, Belo Monte. Se vocês já pararam para pensar, essa Belo Monte vai ser a maior hidrelétrica do Brasil, principal, vai ser uma das maiores. E se vocês já tiveram algum prazer de nadar numa represa, vocês sabem o tamanho que é a lagoa super artificial que se forma, uma lagoa morta, né? Onde você acaba com todo o movimento ali de vida que existe dentro desse ecossistema. Você constrói um muro no mínimo de 200, 500 metros no meio da floresta, do ecossistema, e para gerar energia elétrica para quem, né? Eu acho que esse que é o lance. A gente parte tanto desse lance de sustentabilidade, não sei o que lá, chupa minha rola, mas acho importante a gente pensar e se conscientizar também de que só existe essa demanda de energia elétrica, primeiro porque o mundo está superlotado, e segundo porque todo mundo quer usar energia elétrica e quer usar de muitas formas. É claro que o consumo das indústrias de energia elétrica, ela soma muito mais do que 50%, até mais, acho que é 80% do consumo de energia elétrica da nossa civilização. Mas mesmo assim, eles só estão gastando essa energia elétrica porque você, eu e todo mundo estamos consumindo produtos, frutos dessa loucura, desse fetiche que a nossa sociedade está chegando de consumir bens ligados à energia elétrica e assim por diante. Então, tirando o que fazer, é difícil, né? O que fazer, acho que cada um vai achar a sua resposta de a partir dessa consciência, diminuir o consumo ou enfrentar o consumo ou não, né? Falar, foda-se, eu quero mais é ter 7 computadores ligados ao mesmo tempo, um ar-condicionado e 3 geladeiras e assim por diante. Eu acho que também é uma escolha de cada um. Mas a população ribeirinha lá de Altamira e ali da região do Pará, eles principalmente, como os primeiros que antes mesmo da hidrelétrica estar pronta, eles já estão sofrendo as consequências dessa energia renovável que é tão bonito e que as mídias vendem tão palatavelmente para toda a população, e a população fala, puxa, nós precisamos de energias limpas e renováveis, então vamos construir Belo Monte, vamos incentivar o plantio de cana-de-açúcar, já que o etanol é também um produto de exportação maravilhoso do Brasil, e assim por diante. Cara. E o... só, aqui é o Russo na área, agora mudou. Mudança de voz clara, será? Não sei, caro ouvinte. Mas o lance é o consumo em si mesmo, a gente ter um bem de consumo como um computador não é uma coisa ruim, né? É bom, inclusive, se ribeirinhos puderem ter um computador, uma câmera de filmagem para conseguir produzir um documentário e passar a sua realidade para fora, ótimo. O problema é realmente ele ser exacerbado, né? E ele vir e ele ser fruto também, a gente consumir produtos fruto da exploração da mão de obra de outro trabalhador, assim como nós, que é uma coisa que a gente deve repudiar, e é isso que acontece a todo momento na nossa vida, né? Esse microfone que eu tô segurando na mão é fruto de trabalho de trabalho explorado, né? Qualquer coisa que a gente vê ao redor nosso é fruto disso, né? Mas enfim, a galera tá lá ocupando o terreno de obras, né? São 600 pessoas ocupando. Reivindicando que se pare realmente o desenvolvimento dessa obra, né? Que só vai beneficiar os grandes e deixar muitos e muitas populações, são 21 populações diferentes, né, fazendo parte dessa ocupação, haver água, né, porque terra não haverá mais, porque será tudo alagado, e o modo de vida tradicional dessas populações vai ser deixado de lado, né. Daí o que acontece, as pessoas vêm para a cidade não tem como acolher essas pessoas, se formam as favelas e tudo mais, e aí a gente perde mais uma vez a querida cultura milenar que foi produzida ao longo do tempo, né? Uma outra notícia muito interessante que eu li no Brasil de Fato já faz um tempo, deve ser desse mês de setembro, que o Pará, existe um projeto agora que em breve chegará aqui para os nossos ouvidos egoístas do sul do país, no sentido sudeste para baixo, de que o Pará vai ser dividido, né, em 3 estados. Então, existe esse projeto, então eles vão construir, acho que é Tapajós, um, e o outro, eu esqueci o nome. E para vocês terem uma ideia de que já existe uma campanha lá, porque tem que ser votado dentro de um plebiscito, tanto que agora está começando essa discussão, porque inicialmente o plebiscito ia ser realizado apenas no Pará, onde apenas as pessoas que moram naquele estado poderão votar em se divide ou não, mas agora surgiu uma nova, dentro da lógica da nossa democracia, onde existem recursos dentro dos tribunais superiores, que como vai mudar a estrutura do Brasil, que todos os brasileiros possam decidir se divide esse estado tão grande que é o Pará, acho que é o maior estado do Amazonas, mas o Pará também é gigantesco. E para vocês terem uma ideia da lógica perversa que rola por trás disso, existem movimentos contrários a essa separação, que por sinal conta com movimentos sociais, ONGs, e o movimento pró para a separação desse estado. Para vocês terem uma ideia, eles contrataram um publicitário, um marqueteiro muito conhecido por nós, que se chama Duda Mendonça, que é o marqueteiro do Lula, da Dilma e assim por diante. Ou seja, dá para a gente já imaginar o que está por trás dessa separação. Ou seja, é mais tetas para a galera mamar, porque daí, criando novos estados, você cria novas cadeiras dentro do Senado, dentro de tudo. Você cria novas estruturas de governador, de assessor, de tudo. E é mais gente pra mamar dessa grande porca brasileira, gorda, milionária, e que mais uma vez vai ficar na mão de poucos, ou seja, provavelmente essa é mais uma análise que o Brasil de Fato traz, que é uma análise que provavelmente quando vocês virem a Globo falar dessa separação do Estado vai ser totalmente diferente, mas é uma análise de que justamente você vai conseguir essa, as mesmas elites dominantes, a elite dominante brasileira conseguindo mais dinheiro a partir do Estado, conseguindo mais infraestrutura, conseguindo mais cargos, mais assessores, mais dinheiro e mais corrupção e mais... E, ou seja, é óbvio, é evidente de que essa separação vai privilegiar alguém e esse alguém está disposto a pagar muito caro para que isso aconteça, porque os, com certeza o que eles vão ganhar é muito mais ainda, porque o PT bancar o Duda Mendonça em tantas eleições e ele fazer com que o Lula e a Dilma ganhem as eleições não é brincadeira o quanto esse cara deve pedir de salário e assim por diante. Então é só um início de prosa, com certeza a gente vai voltar a tratar desse assunto, porque vai pegar fogo aí na mídia, vai pegar fogo no sentido de que é necessário fazer essa análise de a quem interessa dividir o Pará, e principalmente agora que eles estão construindo esse belo monte, depois de tantas manifestações, tantos problemas com desvio de verba, tantos problemas com autorizações ambientais, sociais, todos os impactos atravessaram, atropelaram tudo, e tá aí, né? Hoje são 600 pessoas ocupando o canteiro de obras, e que com certeza vai crescer esse número, mas que também, infelizmente, a gente já sabe o fim trágico de 2.000 homens muito bem armados, treinados, que a nossa querida polícia que tá aí para servir o Estado, e vai tirar essa galera, nem que seja a bala, e é criança, é idoso, é índia, que se ferre, que vai sair essa obra. Então, é mais uma reflexão aí do Samba da Terra, vinculado à terra, afinal de contas a gente tá aqui para também transmitir um pouco de indagações, de dúvidas, para pôr aí uma pulguinha atrás da sua orelha, para você pensar também, né? Não só receber o que a TV e a internet te bombardeia, mas acho que é importante ter essa reflexão diferente aí dos fatos. Lembrando que no Eldorado do Carajás isso aconteceu, né? Foram 19 trabalhadores mortos, né? O Estado mesmo, o Fernando Henrique na época, o Estado reconheceu o abuso de poder, né, com o Fernando Henrique na época, mas é um absurdo, né? E realmente a força policial, a força armada do Estado está aí para servir o próprio Estado, né? Se incomoda os interesses que o Estado tem, né, que é de atender grandes mineradores de alumínio, por exemplo, com essas grandes hidrelétricas, né? Então podem muito bem utilizar a força aí contra a população ribeirinha, os indígenas e tudo mais. Mandar um abraço pro Diogo pela dica da notícia aí. É nóis. Agora a gente vai finalizando aqui o programa Samba da Terra. Vamos mandar mais três sons aí, as três últimas músicas do CD Filosofia, do Samba, do Candeia, começando por Imaginação. É isso aí, Rádio Livre Capivara 96,1. Você está no Samba da Terra. Pensamento a Deus e pedi em forma de oração para afastar os sofrimentos meus. que em meu coração bate tão forte e contente, dizendo a toda gente que voltaste ao meu lar. Não sabia que voltavas tão meiga assim. Parte, amor, já é noite, mas traga de novo o calor dos teus beijos pra mim. Eu sei dar valor ao regresso, juro, jamais te peço pra ficares, amor. Canto, canto, canto com alegria hoje, a nostalgia está triste, sentindo o cantar que em meu coração bate, bate, bate tão forte, contente, dizendo a toda gente que voltaste ao meu lar. Não sabia que voltavas tão meiga assim. Parte, amor, já é noite, mas traga de novo o calor dos teus beijos pra mim. Eu sei dar valor ao regresso, juro, jamais te peço pra ficares, amor. Pra ficares, amor. Mas pra ficares, amor. E pra ficares, amor. Aquele calabouço do talento 96.1 Rádio Livre Capivara. Agradecer aqui a galera, né, que acompanhou esse sexto Samba da Terra. Foi apresentado Partido Alto e Candeia, um dos álbuns do Candeia, Filosofia do Samba, né? E é isso, agradecer a galera que ouviu pela internet. Temos alguns ouvintes aí, uma média de 10, 15 ouvintes pela internet ao longo do programa. E é nóis. Mais alguma coisa, Master Crush? É isso aí, valeu galera. Toda sexta-feira, toda sexta-feira ao meio-dia, meio-dia e pouquinho aí, estamos começando o Samba da Terra. Que por sinal, semana que vem, eu acho que vai ser meio complicado, porque é feriado aqui em São Carlos, né? Então, você vai vir? É, então vai ter, eu não vou, infelizmente. Semana que vem, preciso visitar meus parentes. Mas é isso aí, sintonize também todos os outros nossos programas. É, terça-feira a gente tem às 6 horas o Pérolas aos Poucos, que é um programa maravilhoso, dedicado ele, sim, os meninos, o Laurindo, o Sub e o Gaúcho. Eles sempre escolhem vinis de algum artista e depois tocam músicas relacionadas a esse disco, assim. E só coisa de primeira. Daí às 18 horas temos os Chiminevers. Quarta-feira às 18 horas, desculpem, Chiminevers. Programa aí dedicado ao rap e ao reggae. Também são Crasse A. E na sequência, às 8 horas, Som e Revolução, um dos programas, hoje o programa mais velho da rádio, e super firmeza aí, mandando sons muito balas e também sempre mandando notícias do Pulsar. E de quinta às 19 horas, Octopus, um programa muito massa também aí do nosso programador invisível, dedicado ao povo de Atlântida. E que, por sinal, ele não fez nessa quinta e vai ser hoje. Será hoje o programa dele, acho que às 16 horas, do Invisível. E sexta-feira, meio-dia, Samba da Terra. Meio-dia e pouquinho, né? Todo mundo já sabe. Mas é isso aí, Rádio Livre Capivara, chegando ao fim de mais este programa. Saudações.